Comecei a gostar de você. Você me abandonou. Agora chora que é bom. Chora que eu quero ver. Vai, vai começar a chover. Só eu tenho guarda-chuva. Adivinha quem vai se molhar? Quem vai se molhar é você. Também pode chorar que eu não volto atrás. Pois o meu guarda-chuva não te levo mais. Lara, lá. Chuva de vinha.